galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. E eu sou o Rafael Tanicho, estamos aqui na mesa com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com Outcast. Eu. Estamos aqui com o João. Eu. E estamos aqui com o Suede. Olá. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Ouvimos reclamação de alguns ouvintes nossos. Às vezes esses ouvintes são nós mesmos. Mas enfim, que a gente anda fazendo muito podcast pessimista. Que tem que falar coisas boas, pá, do novo, futuro do novo governo. Olha só. E coisas assim. Verdade, hein? Mas antes de tudo, deixa eu só arrumar aqui o meu bagulho do microfone, porque o João, ele fodeu com tudo. Desculpa. Mas antes, eu gostaria de falar uma coisa. Vamos para as coisas ruins antes, para depois trazer... Pera. Para depois trazer coisas boas. Eu tava mexendo aqui no bagulho do microfone, gente. E uma das coisas é, Suede será preso logo menos. Eu vou, né? Verdade, hein? Sim. Sim. Por quê? Lolicon e Xotacon. Idiota. Basicamente, né? Vamos dizer assim, que o Suede não vai poder mais curtir a Xota da Loli. Putz, Suede. Não é mesmo? Deu ruim. Não é bem assim que funciona, né? Fala isso pra polícia. Não, esse argumento aí. Primeiro. Ou então, seu guarda, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, se explica. Não, Loli é um termo japonês, não é bem japonês, né? Mas é aprofundado na cultura. Enrolando, e sempre tá que enrolando. Eu falei, tá, a galera já começou a me zoar. É que seu tempo é curto mesmo. Mas pra galera que sabe o que é Lolicon, então, é que realmente resume tem mais. Tem um termo pejorativo, mas também resume tem um o legal, mais. Né? O legal. Vai ao ponto, resume velho. Isso daí. Vai ao ponto. Cara, é fofinho. Não, não é. É isso. Não é. É um conteúdo. É menor de idade. Masturbatório fofo, é isso? Tem o pejorativo, tá, sim. É, mas tem o pejorativo, não. Mas você gosta dos dois? Não, cara, na verdade, você jogou pro meu lado só pra. Porque ninguém mais aqui é doente nesse nível. Então, da onde, né? Que você. Ah, tá bom, vai. Ah, tem o João, mas ele é okay. Não conta. Então, pessoas, aproveita pra mandar cartinhas, dinheiro pro Suede arranjar cigarro na prisão. E, ó, nosso PicPay tá aí. Eu vou fazer um, sei lá, de um real. Que é acho dinheiro que não dá pra pro um weight. Real, dá. Ah, dinheiro então. Pro weight do Suede na cadeia. Fechou. Vai ser esse é o nome do pacote. O que mais? Tinha mais alguma coisa ruim que a gente tinha que falar? Ah, então, a gente tá atrasando de novo, que é porque o Suede não pôde gravar de novo. Na sexta-feira. E ele, pra variar, avisa só na última hora. E o que foi quando eu fiquei sabendo? Horas. Seu rabo. A hora que minha avó falou que ia ter visita pra jantar, eu já cheguei e mandar mensagem pra vocês. Hoje, aí minha Suede mãe já tá falou sendo que talvez. Julgado. Eu deveria não. Talvez eu que tivesse que levar a Serena no psicólogo. Porque eu tô sem carro, ela deixa ali o carro comigo, que ela tava travada das costas. É, né? Que convenhamos que não foi sua mãe que fez a filha, né? Pois é, né? Mas como eu tô sem carro, ela leva uma vez, eu levo outra. Então, assim, entendeu? Mas se tivesse avisado no momento certo e entrado em contato, eu teria passado aqui buscado as coisas pra gravar em casa. É verdade. Pois é, mas eu avisei à tarde. À tarde eu tava de boa. Até o momento da gravação aqui, eu tô de férias. Vamos dizer assim, então, se o pica-pau... Era quase 6 horas. Dava tempo de ver. Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Isso daí a gente aprende nos desenhos desde criança. Mas, parando de julgar o Suede... Não, mentira. Vamos lá. Vamos falar sobre coisas good vibes, positivas. Coisas que confortam nossa alma. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que... Ah, cara, já ia começar a criticar de novo. Ah, uma coisa que eu conforto nossa alma é quando o Suede não dá mancada, né? Ah, então, eu nunca tive esse conforto. Então, eu vou começar com uma coisa e já partindo pra uma crítica aqui. Uma coisa que me conforta muito a alma é sentar com os meus amigos pra jogar Magic. Sim. A minha crítica é que alguém dessa mesa chegou pra mim e falou: cara, faz tempo que a gente não joga Magic junto. Vamos lá jogar, beleza. Eu cheguei lá, sentei na mesa, ele levantou e foi embora. Desculpa, é. Eu tava lá desde mais cedo, né? Mas aí tinha aniversário do meu sogro, eu tive que ir, pô. Eu vou te falar que esse podcast vai ser engraçado. Por quê? Porque, ah, não, então, adoro isso, só que tem filha da puta. Não, mas isso foi uma crítica pro João mesmo, porque eu gosto muito de jogar Magic. Ele falou: eu gosto de jogar com você, vamos lá. Eu botei minhas cartinhas na mesa, ele levantou e foi embora. Me deu uma raiva do caralho. Mas pelo menos a partida durou pra caralho. Durou só 3 horas, cara. Putz. Então vamos lá, uma coisa que eu gosto é de jogar com meus amigos. Mas eu fico fudido quando as pessoas querem quebrar as regras da casa. Putz. Não tô falando de você. Não tô falando de você. É que tem jogos que a gente sabe que a gente joga de uma determinada maneira. Sim. E a gente tá plenamente ciente que algumas das regras que a gente usa não estão dentro das regras do jogo. É tipo receber reclamação sobre, vocês não estão passando a vez no patuscado, né? Exatamente. Mas assim, pô, a gente joga do jeito que a gente fica mais feliz em jogar. Sim, exato. E geralmente são jogos que têm essa abertura pra gente fazer as nossas regras. Exato. O jogo é feito pra você ser feliz. Exato. Não precisa ficar puto com as regras. Mas tem gente que vai lá, pega o manual e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Né, João? Que? Patuscada da última vez, cara. Do leilão lá também, João. Mas eu que li as regras, foi eu que aprendi a jogar. Ah, então, boa e o João é um filho da puta. Porque assim, tá todo mundo se divertindo, o João começa a zedar no meio do jogo e fica puto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Faz bochechão, João. Eu não faço. Faz. Faz sim. Então, alguém tem alguma coisa realmente boa sem culpar ninguém? Eu tô tentando pensar. Pô, cara, sexta-feira foi minha folga, eu fui dar um rolezão com um amigo meu que eu não via há mó tempão. A gente foi pra Araraquara, no Parque do Pinheirinho. A gente foi lá nadar. Dar rolê com os brother que a gente não vê faz tempo é uma coisa muito fantástica, nossa, né? Nossa, é muito doido, cara. A gente... Pô, nossa! Que zoeira infinita, velho. Meu Deus. Vocês fizeram lá de bom? A gente foi lá na lagoinha que tem lá, aquela prainha. A gente ficou nadando naquela água suja do cacete. Foi tipo Lagoa Azul? Foi tipo Lagoa Azul, Lagoa Marrom, porque a água é uma bosta. Sem incesto, né? Talvez, quem sabe. Mentira, foi sem. Vocês não sabem se vocês têm 43. Daí a gente foi jogar bola lá, depois a gente comprou uns bang pra comer, sentou lá nos quiosques, ficamos comendo, trocando ideia, rindo pra caralho. Ah, que lindo, cara. Foi muito bom, velho. Isso é bonito, isso é legal. Bonito. Eu lembrei também, você falou aí reencontrar os boys. Os boys. Reencontrar os boys, o casói, né? Os boys, é. Vocês lembram do Marcelo? É claro que vocês lembram. O Marcelo do Alê. Lembro. Sim! É o Marcelo do Alê. Sexta-feira. Eu tava saindo lá da escola, eu dei... Foi sexta-feira? Não, quinta-feira que eu dei aula até as 10. Calma. Ele pensa, eu lembrei que... porque sexta-feira eu dei mó rolê com o Marcelo, mas não falou que você... Pera aí. Não, foi sábado. Foi um dos dias da semana. Ok, ok. Tá, tudo bem. Dia desses. Um dia desses. Eu tava saindo tarde da escola, umas 10 horas lá. Aí eu vi o Marcelo e mais dois candangos indo pra praça. Aí ele assoviou, tava de costas, não tinha visto, ele assoviou. Tamo indo lá na praça beber, cola lá. Eu falei, vamos lá. Fui lá, fiquei lá um pouco e tal. Bebi um pouco com a galera, conheci uma galerinha nova, consegui mais um aluno. Foi divertido, fazia tempo que eu não via ele. Apresentou o podcast? Não. Ok. Não, só que aí é que tá. Tinha duas pessoas lá que já sabiam do podcast. Tanto que elas vieram falar justamente por causa que já me conheciam de lá. Porque eu não conhecia, mas isso é show. Isso é uma coisa reconfortante também. Ou, assim, sem querer puxar os carroças pro nosso lado e tal. Mas quando a pessoa chega e fala, putz, eu ouço o podcast de vocês, é legal, sabe? Tipo, tem um parça nosso que joga Magic com a gente, inclusive um abraço aí, Cabral, que ele tá ouvindo. Ô, ele é da hora demais. Ele acompanha, cara, eu não sabia disso. Isso é legal. Tem o Henrique também, ele praticava bullying comigo quando tava na escola, eu lembro disso. Pois é, eu estudei com o Henrique desde o prézinho, joguei Airsoft com ele, inclusive ele participou do episódio de Airsoft. Ele tá maratonando todos os episódios. Sim, e ele praticava bullying comigo. Hoje ele gosta. E de verdade, eu fico feliz pra caralho com isso. Foi divertido, porque a hora que eu cheguei lá tinha um monte de gente, depois que foi diminuindo, né, que tinha galera caçando Pokémon, tá? Aí eu já vi... Porra, ainda existe isso? Existe. Porra, joga. Carai. Aí tinha uns dois lá também que eu conhecia. Aí quando eu fui me apresentar pro pessoal, tal, o amigo do Marcelo falou que eu via, que me conhecia do podcast. Aí tinha outro sentado batendo pit stop lá de Pokémon e falou que também ouvia. Pit stop de Pokémon, tá certo, isso aí. Esse aí deu autógrafo, não tirou é nem foto. Poké, sabe? É tudo Poké no mundo Pokémon e ele falou do pit stop do Pokémon, não é tudo. Ótimo, bem. Não, lindo. O Paulinho recomendou na comunidade do Anegão, sabe aquele blog Anegão? Sim. Ele tava lá no grupo do Anegão, ele foi lá e recomendou Locomotiva 26, cara. Aí eu paguei ele com um cigarrinho de artista. Porra. Muito bom. Paulinho é gente boa pra caralho. Sim. Mas assim, outra coisa. Vamos aproveitar esse momento para já soltar a palavra do dia, a frase do dia, aliás, que tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Uma coisa que me deixa feliz, de paz de espírito assim, beleza e tal, é um dia que eu não preciso olhar pro Léo e falar, job, Léo. Então, você que tá escutando nesse momento, mande um job, J-O-B, Léo, no nosso grupo, por favor. Exatamente. Ele vai adorar. Isso é legal. Dá bastante... Eu tô fora do grupo, a galera manda bastante frases. Não interessa, você tá fora do grupo. Ah, de vez até em quando outro dia você não sabia nem quem era. Manda. Para de responder ele, viado. Quando ele fala, não interessa, ele... Ó, porque porque tá, ele quis, né? É prazer assim, que o João não nos dá. O problema do Suede... Dessa vez eu até dou uma colher de chá pro Suede, porque o problema dele foi que ele cagou em cima do celular, né? Literalmente. Então, dessa vez passa. Não foi nenhuma cagada figurada, foi uma cagada literal. Ô, gente, parou, né? Mas enfim, uma coisa que me deixou muito feliz nas férias, inclusive, foi passar bastante tempo. Olha só o jabá fodástico pra você, beijo Pedrão, na Artwork Tattoo, cara. Artwork Tattoo, que verdade. Lugar onde você vai e faz tatuagens. Sim. E vai lá e bate papo pra caralho com o pessoal, só fala merda o dia inteiro. Nossa, muito da hora, velho, verdade. Porra, é legal pra caralho. Vale a pena, se você tiver matão, região, venha fazer tatuagens na Artwork Tattoo. Vamos tatuagens deixar o link. Tradicionais de especialidade, nossa, mas mano, fazemos qualquer coisa. Vou deixar o link aí. Quer falar mais alguma coisa? Sobre isso, não. Quando você vai fazer a minha, já? Qualquer dia aí. Qualquer dia aí. Tô perdendo esperança já. Nós vamos deixar o link aí do Face e do Instagram do Pedrão pra vocês darem uma olhada. Sabe uma coisa que me deixou com paz e espírito momentaneamente? Estamos, digamos assim, refazendo as redes sociais da agência. E assim, teve uma pausa aqui, gente. Só quero entregar. Teve uma pausa aqui porque a gente precisou cortar um negocinho que eu falei. Mas pois enfim, estamos refazendo as redes sociais da empresa. E a pessoa que administrava o Instagram da empresa antes seguiu um monte de coisa de putaria. Inclusive sadomasoquismo e coisas assim. Eita. Mais de 6 mil. E aí, o que acontece? Eu, pô, tava lá, unfollow, tipo, fiquei mó cota. Até que eu achei um aplicativo, que dá pra você fazer um unfollow coletivo. Baseado em tema? Não, você vai selecionando lá. Ah, sim. E aí eu selecionei 50, deletei, dei unfollow, beleza. 51, não dá, porque só pode 50 por dia. Aí, beleza, falei, vamos ver o preço desse aplicativo. R$20. R$20, ok. Bom, preço bom pro que ele promete, né? Entretanto, aí eu acabei excluindo, tipo, umas 2.000 e poucas pessoas já. Falta pra cacete ainda. Cacete. Nossa! E... só que o Instagram, ele bloqueia quando é uma atividade meio suspeita. E, porra, exclusão de mais de 2.000 pessoas de um perfil é foda, né? Então eu tô tendo que, tipo, excluir 1.000 e esperar 2 dias. Excluir 1.000 e esperar 2 dias pra voltar. É melhor do que 50 por 50, né? Sim, porra. Sim, e é melhor do que lá, um por um. Puta merda. Porque eles falam que você cedeu o tanto que você podia dentro de um determinado limite de tempo ali, sabe? É, não tava orgânico, né? Exatamente. E daí a gente tá tendo que fazer isso. Mas de resto tá tudo bem. Tá andando bem, tá indo de boa. As pessoas estão gostando da repercussão das coisas. Então é. Então. Minha mãe te deu parabéns. Oh, muito obrigado pela dona sua mãe. Ô, dona mãe. Porque é seu aniversário? Não, porque ela ficou sabendo no Facebook sobre a sua sociedade. Ô, dona mãe de Suede, dona Marinês Barbosa. É Barbosa, né? É. Dona Marinês Suede Barbosa. Muito obrigado. Agora eu gostaria que o João falasse alguma coisa que eu deixa ele feliz. Eu ia falar uma coisa que me deixa muito feliz é zerar jogo, cara. Quando você chega no final, assim... Nossa, falar isso. Para. Eu ia falar eu isso. Preciso fazer uma observação sobre o que o Pedro e o Gá falaram hoje no estúdio. Do quê? O Pedro vira pro Gá e fala, não, mas que parte você tá do jogo? O Gá falou, tô umas 6 horas. E o Pedro falou, tá no comecinho. Aí eu fiquei, mano, como assim, cara? 6 horas, velho? É, que a partir daí desenvolve tão bem a história que você joga tipo 20 horas sem nem perceber. Quem que tava jogando? God of War. Ah. É. Continua. Sabe o que eu ia falar? É zerar um jogo, cara, quando você chega no final, assim, sei lá, até sobe os créditos, depois você pode até voltar no mundo, assim, sei lá, se é um mundo aberto, é tão gostoso, sabe? De falar, nossa, joguei todo esse tempo, mas valeu a pena, sabe? Uma história legal. Tipo, eu tô jogando Persona, assim. Nossa, já foi mais de 40 horas jogadas. Caralho, assim. Você não tá na metade do jogo ainda. E aí, tipo, você fala assim, nossa, quando eu acabar isso aqui, eu vou sentir muita falta desse jogo. Vai, é o que eu falei. Esse jogo aí, você termina, você sente saudado como se você estivesse despedindo os seus melhores amigos da vida. Mas é legal, cara. É gostoso, tipo, quando você termina um jogo. Tipo, quando eu terminei Dark Souls pela primeira vez. Nossa, foi uma gratificação do caralho. Porque foi um jogo que eu sofri muito pra jogar. Eu acho que, além disso, o primeiro jogo que você fecha na vida... Eu lembro, foi Super Mario 3. Então, é aquele jogo que você fica... Caralho, mano, eu cheguei no final, tá ligado? Eu acho que o meu foi o Super Mario... O É o Word, né? Word é, do Super Nintendo. Isso, esse ou mesmo. Tipo, pros músicos, dos anos 90, primeira vez que você consegue fazer o riff de Sweet Iron Mine inteiro. Pois é. Lógico que depois vira War. Inclusive, nessas férias eu consegui fazer parte do que eu queria fazer, que é terminar os meus jogos que estão parados. Só que eu terminei dois, só que foi o... Três. Red Dead Redemption, o God of War e o Ragnarok Online do celular, que eu... Porra, legal pra caralho. E comecei a jogar Life Strange. Começou, é bom, que hein? Eu tava enrolando pra caralho. Gostosinho. Bom. Sim, sim. Eu tô vendo que esse é um dos jogos da minha vida. É. Ah, você vai chorar. Aliás, as primeiras vezes em muitas coisas são bem legais. Sim, são. Algumas às vezes dá meio frustrante, mas na maior parte delas são legais. Mas eu não estou falando da primeira vez que você deu uma poteada no pipi. Ok? É. Eu estou falando, primeira vez que você experimentou um lanche do McDonald's. Aquilo foi igual cocaína na sua vida. Eu foi nem doido, pá, não lembro. Saca? Foi doido. Ah, o podcast foi recente, né? É, então, o podcast sim, mas... Mano. Eu, a primeira vez, velho, eu era tão novo que eu nem lembro. Aquele gole de coca que você toma depois de uma semana sem beber nada de refrigerante, tá um sábado quente para um cacete. Você pega uma coca gelada e dá um golinho. Nossa, show, guaraná com laranja, isso é algo que me dá guaraná pesado. Com laranja é um bagulho doido. Sim, cara, gostoso. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu comi um rondelli. O rondelli. Isso eu lembro. Eita, mas não, esses detalhes a gente foi doido. Eu nunca mais comi um rondelli igual aquele, cara. Gostoso. Aquilo era a coisa mais deliciosa do rondelli mundo. Realmente rondelli realmente é um bagulho. Rondelli é um bagulho doido. Mas uma coisa que eu experimentei esses dias atrás, que o Rafael odiou de eu ter comido, que foi um folhado de brócolis. Mano, delícia, velho. Puta, mas desgraçado, ficou arrotando o brócolis. E eu não gosto do cheiro de brócolis, tá ligado? E ficou assoprando a minha cara, o lazarento. Porque o Pedro tem sérias manias quando tá eu e ele, sabe? Mas tudo bem. Manias estranhas. Uma coisa muito gostosa é quando você tá com vontade de comer alguma coisa e você vai lá e come, tá ligado? Só que aí tem um detalhe. Ah. Tem duas ramificações pra isso. Quando você tá com muita vontade, você come um que é bem feito pra caralho, que é doido. Que você pensa, nossa, satisfez pra bosta minha vontade. É. E outro, quando você tá morrendo de vontade, você come um que é mediano pra ruim. Aí você fica broxado, então, sabe? Então, você vai naquela expectativa fodida. É igual quando você vai no cinema assistir um filme e você tá naquela hype foda. É por isso que eu não vejo mais trailer de porra nenhuma, tá ligado? Não, mas esse cinema ainda não é tão extremo quanto o outro exemplo que eu tenho, que é quando você vai espirrar e o espirro vai embora. Nossa, isso dá tristeza. Aliás, as pessoas dizem, ah, você tá com vontade de espirrar, a pessoa olha pra luz e não faz diferença nenhuma. Pra mim faz. Nossa, sim. Pra mim claro nunca funcionou pra mim. Ué. Na verdade, se eu levanto assim, passa vontade de espirrar. Não, depende. Eu fico fudido da cabeça. Foi, é que geralmente é pro céu. Pra luz só funciona se tiver de noite. Se não tiver outra. Você tem que olhar pra um lugar mais iluminado. Do que você tá. Não, mas pra mim nunca fez diferença nenhuma, cara. Pra mim faz bastante. Essa eu nem sabia. E quando você está acordando naquele momento que você está sonhando que você está mijando? Como já discutimos em podcasts anteriores, quando você está sonhando que você está mijando, significa que você está ou mijando ou quase mijando. Exato. Sim. Mas aí vamos colocar a situação que você não está mijando. E você acordou. Você acordou. Ou seja, você está com aquela puta vontade de mijar. Vai ser? E você vai e mija. É ou show, quando você hein? Bebeu cerveja pra caralho, você vai e mija. Show. Isso nunca aconteceu comigo, velho. Nunca mijei você na cama bêbada. Não. Ninguém falou isso, não, mas, caralho. Tipo, eu faria isso bêbado, entendeu? Ninguém tá falando mijar na cama. Mas sonhando que tá mijando, você vai lá e mija. Não, mas a gente tá dando um você exemplo vai lá de no situação que você tá extremo. Ah. Quando você bebeu cerveja pra caralho, aquela primeira vez que você fica, puta, não vou começar a mijar agora. Entendi. Senão, tipo, eu não vou parar de mijar. Agora mas faz aí sentido. O mijo vence você e você tem que ir no banheiro. Agora faz sentido. É um mijo extremamente prazeroso, te deixa feliz até. Você depende, feliz, às vezes você começa o dia tanto bem. Tempo que vem com a pressão. Ah, que mesmo assim, cara. Mesmo comigo, assim. Quando eu tô segurando muito tempo, ele vem um pouco mais devagar. Então, tipo, eu fico muito tempo sem mijar e vou no banheiro, é tipo um minuto em pé na frente da privada. Comigo, quando eu seguro muito tempo, vem com sangue, olha que coisa. Comigo vem com umas bolinhas pretas, que gostoso quando sai. Então, na verdade, isso daí é pedra no rim, eu não queria dizer. Viu, você falou do espirro, uma outra técnica pra espirrar, é assim, tipo, você vai levantar a cabeça, você vai ver que ele tá indo embora, começa a massagear forte sua testa, tá ligado? Começa a massagear assim que o espirro volta. Não, comigo não funciona isso aí, ok. Uma coisa que me deixou feliz pra caralho. Ontem, a Jéssica tava zapeando nos telecine da vida e de repente ela para em Star Wars, O Ataque dos Clones. Aí eu comecei a ficar irritadaço, né? Porque é um filme bem bosta. Bosta pra caralho. É o pior da trilogia ela original. Eu acho o segundo da original, pior. Não, da... Aí ela mudou em outro canal e estava passando Despertar da Força. Putz, eu fiquei tão... Aí, porra. Como que deixaram fazer 3-1 tão bosta, tá ligado? Eu fiquei meio assim. E pau no cu de quem não gosta de Despertar da Força. É, isso aí. É verdade, é verdade. Que mais? Que mais? Cara, bom, vamos partir pra um consumismo. Partiu. Quando você compra algo que é seu sonho de consumo ou algo que pode até substituir seu sonho de consumo. Te Sim. entendo e só falo uma coisa. Comprei um sofá de couro pro meu quarto top por 100 conto, velho. Caralho, onde? De um amigo meu, cara. Ele tava vendendo. Ou então, melhor coisa. Quero comprar umas pedras. Melhor coisa, cara. Que sofá nice, confortável, nice. Meu. Pelo amor de Deus. É, quando você tá com aquela vontade, tipo, nossa, eu preciso muito disso. Você vai lá e compra. E, tipo, não é questão de precisar. Aquilo. Quando você precisa é uma coisa. Quando você quer. Exatamente. O querer não. é mais satisfatório do que o precisar, tá ligado? Sim, é uma coisa. Por que... exemplo, porra, o Alt tem a cama dele no quarto dele. Ele precisaria de um sofá, mas ele quer, ele vai lá e compra, tá ligado? Sim. Isso é lindo, é, cara. É da hora, né, mano? Tipo, quando você fala, porra, mano, eu queria tanto essa fita, aí você fala, porra, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Exatamente. Eu sinto saudade dessa sensação. Quem tá escutando vai falar, pô, os caras são o maior consumista, tá ligado? Pô, mas, mano, quando você compra um celular novo. Nossa. Você tá configurando, pô, mó legal, é né? É genial, você... é lindo, eu adoro. Cara, são felicidades pequenas, cara. Uma coisa no Magic, assim, de jogo cartinho que eu mais gosto é quando você tem ideia de algum conceito, cria ele, compra e ele funciona, saca? Tipo, você. Não sei, pra quem não joga Magic é meio abstrato isso, mas. Ah, isso funciona pra qualquer jogo, que você tem que montar uma estratégia. Sim, exato. Cara, você monta a estratégia e ela funciona exatamente como você pensou, cara. Nossa, é tão satisfatório. O João me proporcionou um momento satisfatório essa semana. O que que eu fiz? Não é sexo, gente. Oh, que droga. Que bom. Eu lá de boa no meu trampo, de repente recebo uma imagem de um cigarro num cinzeiro, um globo se incendiando. Ah! Oh. E o menino falou. Porra, estou desenhando ao som de uma das músicas que eu mais gosto. E é uma música minha, cara. Porra. Que é aquela que fala o último cigarro no cinzeiro enquanto o mundo inteiro continua incendiando. Eu falei pra você, pinta aquela porra, vou emoldurar aquela ao merda. Som não, porque partiu. Eu não tenho nenhuma maneira de escutar, mas eu fico lembrando ela. Você não tem memórias, ela, não mano. Tenho, eu tenho cara. Que te passar, cara. Me passo, porque eu vou ficar porra. Muito feliz de ouvir. Que bonitinho. Tudo aí, bem. Ó, permuta. Ó, oh, verdade, verdade. Outra coisa também que eu ainda não match, assim, que eu, nossa, eu sinto tão feliz quando você tá jogando, mas isso pode ser pra qualquer jogo online que você joga contra a pessoa. Então é uma partida muito difícil, mas muito difícil, acirrada. Aí você consegue aquele recurso que te faz ganhar, sabe? Tipo, era a única coisa que você conseguiria ganhar e você consegue. Sua cara, vida é bem triste, né? Falando de Magic, falando ainda em Magic, uma coisa que eu fico muito feliz é jogando Commander, igual aconteceu nesse sábado que o João não participou. Que eu tava jogando e chegou um ponto que meu baralho rodou tanto assim que, tipo, eu coloquei metade do baralho na mesa. Eu até virei pros caras e falei, ok, posso perder agora. Porque já tava rodou feliz. Lindo, sabe? Do tipo, é pra isso que eu construí essa porra. Uma coisa que me deu alívio e depois de 2 ou 3 horas, satisfação. Aliás, foi 2 satisfações. Uma quando eu comprei um jogo chamado Exit. Depois a gente começou a jogar e tal. E daí eu falei, porra, eu cansei dessa merda, vou parar de jogar. Daí o Suécio, não, vou só mais um pouquinho. Daí, tá nossa, bom, Suécio. Lembrei. Daí voltava a jogar. Daí lembrei ele, dessa fita. Daí eu, porra, não, vou parar de jogar. Não, mais um pouco. E tipo, já tinha, sei lá, umas 3 horas, tá ligado? Aí chegou um momento que eu falei, não vou mais jogar essa porra. E daí foi o alívio. Não, aí o Suede é terminou o bagulho. Tá te ele saco, terminou de 3 horas que o Suede terminou aquela porra, a satisfação de tacar fogo naquela foi lindo, merda. Cara, foi lindo. É porque, se, pro ouvinte que não conhece essa porra, é um jogo que custou quanto? 60 conto? Por aí. É, 60 conto. Que é pra você jogar uma única vez. E só tava dando estresse. Ah, e ele realmente não dá pra jogar outra vez, porque você tem que rasgar, tem que dobrar, tem que riscar. Sim. Alguém acha que você danifica. Ter tacado fogo e deixado de jogar foi algo ruim? Não, não, depois que jogou, ele tava no fogo, entendeu? Mas, cara, você vai, não por, pelo fato de perder R$60, mas por perder a experiência de jogar o jogo uma única vez, entendeu? Ele é um jogo de estratégia, de raciocínio. Não, é um jogo chato pra caralho. Chegou um momento lá que até eu azedei, mano. Não, é um jogo chato pra caralho, deu no saco. Realmente azedou todo mundo aquele dia. Exatamente. Até eu sei que terminou o jogo, ficou azedo. Também, vocês estavam me zoando, por favor. Você tava jogando sozinho aquela merda. Cara, mas uma coisa que eu gosto muito, assim, é quando você descobre uma série ou um filme que, tipo, mesmo que alguém já tenha te recomendado, mas você tenha, tipo, ignorado e você assiste e é muito bom. Sabe, aquele achado na Netflix, assim, que te dá aquele prazer. Posso, termina e fala, puta, como que eu nunca tinha assistido isso antes? Eu fiz isso com Divertidamente. Divertidamente é bom, cara. Série é uma parada que é difícil me pegar, tá ligado? Sim. Por exemplo, eu falo, ah, Casa de Papo, fui lá, assisti um episódio, não tive mais saco. Game of Thrones, assisti a primeira temporada, tive mais saco. The Walking Dead, assisti, sei lá, alguns episódios, não tive mais saco, tá ligado? O próprio Stranger Things, a primeira vez que eu assisti um episódio, eu falei, não. Mas o Stranger Things foi aquela sensação, tipo, talvez não seja esse momento que eu devo assistir. Daí eu fui assistir depois e gostei. E... Eu tenho esse problema. Uma também. Série que eu descobri que ninguém falava é The Last Man on Earth. Eu ouvi falar. É muito da hora, cara. Essa série. Sabe aquele negócio, tipo, caralho, eu tenho um tesouro e é só meu? Porque ninguém que eu converso assiste essa porra, tá ligado? Isso aconteceu com você também em Kimi no Na wa. Que você tem, nossa, você. Olha lá, me deu ele querendo febre. Se gabar. Olha lá. Você me deu, não, claro. Mas esse caso é verdade. Você me deu febre pra caramba. Você ficou quase 6 meses tentando assistir. Eu falando, não, mano, vai que é bom, vai que é bom. Você cagou. Mas daí o Pedro quando falou que é bom e daí eu fui assistir. Entendi. Não. É convenhamos. Bom, ó, todos aqui na mesa estamos de prova que quando o senhor tenta explicar alguma coisa, nem sempre, 99,9% das vezes, a gente fica, tá bom, senhor. É, porque o Suede explicando alguma coisa meio... Porque você se empolga muito nas coisas, cara. Não, não é nem a questão de empolgar, é aquele empolgar que ele acaba não explicando nada, explicando da maneira errada, e o bagulho parece que é a coisa mais chata do mundo. Quando eu for indicar alguma coisa pra vocês, eu vou falar, assistam isso que talvez vocês gostem, só, não vou falar nada. Não, é só mas falar, como que é? Foda-se, lê a sinopse. É só falar, assiste isso, fala disso, louco. Disso e disso. Você não tá precisa, bravo, não, porque, nossa, não, é lindo, cara. Não, é cheio de fazer isso, cara. Você é cheio de fazer isso. É lindo, cara. Fala pra gente sem frescuras, tá ligado? Sabe o que é lindo, Suede? Descobrir uma hamburgueria nova que tem um preço justo, um lanche bom, refil de batata e refil de refrigerante. É aquela hashtag? Sim, é, cara. Faz mesmo hashtag jabá de graça pros caras. Ah, desculpa. É. Não, mas enfim, era porque me falaram dessa porra de refil de batata, eu tô, cara, querendo ir lá faz tempo. É bom, velho. É bom. Mas assim, você vai e não achar é caro. Quanto o Suede talvez tipo, achar. O meu sanduíche ficou R$27. Você pensa, ah, o McDonald's é isso, só que, porra, é um bagulho do tamanho da minha mão aberta e tipo uns 6, 7 dedos de altura. Mano, eu preciso ir lá, então, velho. Esse é refil de batata. Tipo, você gasta uns R$40 indo lá. Só que sabe? Refil de batata é só com, não, só com os lanches mais caros. Pô, o meu pão tinha 360 gramas de carne, cara. Louco, velho. É quase meio quilo de carne, de costela ainda, mano. É do cara. É uma pena que o cheddar é aquele cheddar vagal de saco. Mas até então o McDonald's também é essa bosta, né? Não, o McDonald's eles mexem lá, não é possível. Ah, é também aquele cheddar que enjoa, sabe? Eu não consigo mais pegar lanche. Você vai na pizzaria. Não, mas o cheddar no McDonald's eu não aguento mais. Eu gosto, esse eu ainda gosto. Não, mas você falando aí de costela, uma coisa. Ah, não, pera, falou do McDonald's, a decepção, nossa, eu ia falar disso. Teve duas decepções, na verdade. Uma, não tinha o Smokehouse, que o Pedro queria. É. Duas, 4 formaggio. Não tá mais guardado. Não, mas eu ia falar de uma decepção que aconteceu hoje que me deixou muito feliz de ver. Que foi, eu pedi o meu lanche, veio, o Rafael pediu o lanche dele, veio, o Paulinho pediu o lanche dele, veio, o Pedrão, ao mesmo tempo que fez os nossos pedidos, ele pediu uma salada e ficou 15 minutos parado na frente do caixa, eles não entregaram. É, 500 pessoas pegaram os seus lanches e sentaram e o Pedrão não tinha. Mas tipo, ele acha que é zoeira quando eu falo isso. Quem assistiu Fome de Poder? Ninguém, provavelmente. Eu assisti. Assistiu. Você viu que eles estabeleceram um padrão de trabalho. Um padrão de trabalho. Não tem agora, salada, lá, uma no salada lá no meio. Não tem salada lá e no meio. E até hoje esse padrão, aí é que tá. O que, que acontece hoje quando eles você só pede venderam aquela salada? O que você pede uma salada? O que acontece quando você pede uma salada? Eles vão ter que fazer. Quebra o padrão, não quebra. Então, por isso fudeu, que cara. Fazendo é jabá, sentido. Foda-se, já virou uma festa de jabá. Não, pera. Pedir de salada, não, é que tem a ver. É do BK. Não, mas antes de mais nada, se for pedir salada, o melhor lugar é o Subway, porque as saladas já estão todas na frente, você monta com aquele monte de salada que você quiser. Exatamente. Eles fazem na hora, mais rápido que o lanche, e você já sai comendo. Agora, outra satisfação pessoal é que o Pedrão, né, ele fala, ah, porra, eu sou fitness e tal, mas ele compra 15 nuggets, um monte de molho e tal, e joga tudo na salada, mistura e finaliza com um sorvetão mil graus. Exatamente. Ele foi no Burger King. Uhum. Tava eu, o a Pedro gente e o Gá. A gente já comendo o lanche, o Pedrão esperando, esperando, esperando, esperando, esperando. Esperou, sei lá, uns 20 minutos, tá ligado? Pra ficar pronta a porra da salada dele. Quando chegou, tinha umas rodelas mó grossas de cebola. Acho 5 rodelas grossonas de cebola, 5 rodelas grossonas de tomate, alface. E um frango que vinha num saquinho. Não, assim, e a salada Nossa. Que tá lá, claramente dava pra ver que eles não tinham nada pra fazer salada. Eles Sim. pegaram a salada do lanche e botaram e lá. Jogaram tudo. E daí, tipo, na hora que a gente foi ver. Primeiro que o Pedrão derrubou suco. Suco de 12 pila uma Exato. Lata, velho. Nossa. Ó, lá no Burger King você paga R$12,90 refil. Sim. Ele pagou R$12,90 uma lata. Nossa. Foi uma leve satisfação pessoal. Foi engraçado de ver. Ele quase derrubou o frango dele no chão, derrubou metade do refrigerante na bandeja. E de resto deu certo. Abraço, Pedrão, eu te amo. E depois a gente foi no. Depois a gente foi no supermercado, viu um suco de 1 litro. Da mesma por marca. Cincão, tá ligado? E aí, João? Eu. Você ia falar alguma coisa quando interrompemos. É. Ah, sim. Ah, uma, sim. Uma coisa que me dá muito prazer é quando você faz um churrasco e a carne fica, tipo, no ponto que você gosta, sabe? Tipo, acho que na pera sexta... Pera aí. Então, aí e temos um problema a teta, nessa mesa. Por quê? Qual que é o ponto que você gosta? Olha, é mal passado, né? Qual que é o ponto que você gosta? É mal passado. Qual que é o ponto que você gosta? O ponto certo, né? O ponto que eu gosto é o ponto certo. Mal passado, Suede, qual que é o ponto que você gosta? Bem passado. Não, não é bem passado. É bem passado, não. Bem passado. É bem solito, bem, né? É bem carvãozito, né? Puta que é passado aí, quando não existe mais vestígio de coloração vermelha. É futuro, né, cara? Exatamente. Nossa. Aí, falando assim, acho que foi no sábado de manhã, minha mãe tava fazendo confraternização com a galera lá do hospital. Aí ela tinha comprado, a galera trouxe picanha e costela de porco. Aí a gente achou, nossa, cara. Porra. Uhum. Aquilo mal passado. Nossa senhora, que bagulho maravilhoso, cara. Costela de porco mal passado? Costela de porco de mal vaca. Passado? De vaca. Ah, tá. É que você falou de porco. É, exato. De costela de porco, caralho, mal passada, mano. Mata seres humanos. Pois é, né? Um dia frango que tivermos... mata seres humanos também. Tem um ouvinte barra participante do Locomotiva que come frango cru. Sim. Eu não sou muito fã da de porco, eu sou mais da de boi. Teve um dia que tiveram vários grandes prazeres, que foi quando eu, Rafael e João fomos no rodízio de carne. Ah, nossa, primeiro, cara. Quando vem a picanha e você coloca o primeiro pedaço na boca, aquele negócio explode de sabor. É uma coisa maravilhosa. Aí o João, que chegou até então e falando, não, cupim é uma merda, cupim é um corte bosta. Sim. Ele comeu cupim e eu acho que ele deve ter tido uns 4, 5 orgasmos. Nossa, cara, tipo, meu avô faz isso. O João muito nunca ruim, comeu cara. Cupim do jeito certo, aí é que tá, né? É. Mas cupim é uma carne, assim, que é difícil você deixar ela passar do ponto, mas quando ela passa, ela vira um bagulho seco e duro pra caralho. Já que a gente tá falando de comida, quando eu fui pro Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, eu comi um senhor bife alto pra caralho, que, tipo, no cardápio eu tava lá, 120 pau. Ixi, tô ligado, essa história. Foda-se, né? Não, você fica com receio, porque você não conhece o lugar, né? Sim. Aí veio um bife lazarento com dois zoião. Oh. Mole. Óbvio. Batata pra caralho e arroz pra caralho. Foi 120 pau bem gasto, porque depois eu fui no restaurante do Santos Dumont, que é o aeroporto lá. R$98 o quilo. Ah, mas comer em aeroporto também, você tem que ser muito trouxa. Porra, mas foi o dia que eu mais pensei. Aí teve um prazer grande quando eu cheguei em Ribeirão Preto. Que você foi no Outback, buscar a gente. Porra, foi fodido. E a gente foi no Outback e foi um dia assim, que vamos pegar o que a gente quiser. Aí é que tá, o João não gosta de costela de porco porque ele não foi no Outback. Eu não gosto de costela de porco porque, tipo assim, eu acho que a costela de boi, ela tem a gordura no ponto certo. Eu acho que a costela de porco tem muito mais gordura. Aí que tá, você comeu preparado errado. Exatamente. Mas o Outback é um bagulho que eu também quero ir pra caralho, mano. Tenho vontade, assim. Junto com uma grana, porque esse não dá pra bancar. Esse é caro. Esse dia foi eu, Rafael e a Jéssica, ficou mais de 300 pau o bagulho. Ficou mais de 300 pau, cara, mas a gente comeu igual uns lazarentos também, tá ligado? Não, literalmente, a gente terminou de comer e ficou meia hora parado lá, esperando dar coragem de levantar. Sim. ânimo de ir, velho. Foi. Esse vamos ver um dia que tiver sobrando uma grana, a gente vai. É, guarda uns 100 conto aí, pelo menos, tá ligado? Sim. É nóis. Só pra comer, detalhe. De boa. Se parar uns 200, já é. Nice. E só que esse dia a gente não comeu costela, a gente comeu Porterhouse. Porra. Um corte, assim, de uns 4 dedos de altura. Sabe aquele bife do desenho que tem um T, assim? É sim. Isso aí. Caralho, mano, meu sonho é comer essa fita, velho. Louco, mano. Porra, é bom, hein? Nossa, só pra você ter ideia, o prato com isso daí com dois acompanhamentos, 60 pau no Outback. Ah, velho, eu pago, velho, eu pago. Na moral, eu pago. A comida você vai comer, você... Putz. Lá tem alguma coisa que eu como? Show. Tem frango, tem peixe, tem massa. Ah, legal. Tem pãozinho australiano que o Pedro falou que é maravilhoso. Pão australiano, eu descobri que você pode pedir mais de um. Nossa senhora, é de graça. Você chega lá, enquanto você estiver comendo, você pode pedir quanto você quiser. Aí, gente, ouvintes aí, ó. Henrique, que tá em Ribeirão Preto. Sim, que ficou de vir aqui pra Matão pra conversar com a gente sobre assuntos sérios e não veio. Não, ele veio pra Matão. Só que ele não falou com a gente, exatamente. Viado. Tá ouvindo aí agora. Ô, Henrique, pede vários pães aí, guarda pra quando a gente for aí ou você vier pra cá. Nossa, imagina só. Fechou, velho. Chega lá aquela sola dura, não, né? É que o pão do Outback... Tipo, eu já comi pão de outros lugares, esse mesmo tipo de pão. O pão no Outback, não sei, tem o diabo lá dentro. O que, que é esse pão australiano? Ele tem cacau, tem mel, tem um monte de coisa na formulação. Ele é meio escurinho e eles servem com uma manteiga sem sal. E é um bagulho pra caralho, fantástico, essa fantástico. É lindo. É a mesma coisa que, por exemplo, um negócio que muita gente não gosta, eu gosto pra caralho, é o pão do Subway. Eu gosto pra caralho. É muito gostoso aquele pão. Eu gosto dos recheios, do pão eu gosto. O que mais que nos dá muito prazer? Olha... Prazeres. Prazeres. Cara, eu tive um prazer grande esses dias. O que acontece? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que o Corote lançou um corote novo pro carnaval. Tutti Frutti, cara. E vocês ainda estão com a conta? Não. Ai, caralho. Então qual foi a alegria? Alegria de existir esse corote? Na hora da gente fazer uma daqueles... Ah, gente, corote é 25 centavos, mano. Não, 2,50. Puta merda, cara. Tá caro assim, não dá pra comprar mais, então, né? Aquele dia a gente encheu essa mesa de corote, cara. Você é louco, mano. Cara, velho, 10 conto você enche essa mesa de corote. O bom é que agora tem corote pra menino e pra menino. Olha só. Porque o rosa do Tutti Frutti pras meninas e o azul do Blueberry... Que é ruim. Sem nem ser que você é Blueberry. Que é pros meninos? Eu vou quebrar as regras, vou beber o Alvin rosa pode tomar o que ele quiser. É verdade. À vontade. Só nisso, um beijo pro Alvin. Assim que estiver lançando esse podcast, ele vai estar entrando na faca, né? Vixe, verdade, hein? Cirurgia. Mas fica tranquilo, gente. Não é nada perigoso. O máximo que pode acontecer é ter que amputar o pé. De resto, ele não vai morrer numa cirurgia dessa. Então fica tranquilo. Não, tá de boa. Mas é desejando uma boa recuperação pro nosso menino Álvaro. Exatamente. Sim. O que precisar da gente aí, Alvin. Dá um toque, hein? A gente quer você aqui de novo, hein? Exato. Pra gente poder te dar um toque. Exato. Forte. Uma coisa que me dá muito prazer, cara, também... Ainda, tipo, na mesma vibe lá de descobrir filmes maravilhosas, ocultas e séries, é descobrir músicas boas, cara, que você sentiu. Aquela música que, tipo, sabe, toca, sabe, tem aquela letra e você fala, meu Deus do céu. Foi pra mim, né? Posso te falar um negócio? Além disso, músicas boas nacionais. Músicas boas suas, cara, me dá mais prazer. Vai se fuder. Pega o salto do Rafa aí no chão. Ele tá querendo tirar o bolinho. Quando eu descobri o Ivia lá, e, tipo, o Rafa me mostrou uma música que eu achei, tipo, da hora pra caralho, por saber que... Eu descobri pelo Alt, né, e saber que era uma galera de Matão, depois conhecendo vocês, foi muito legal. Tipo, deu uma satisfação gostosa. É show, mano. Mas assim, eu tenho muita satisfação quando eu conheço coisa nacional boa. Tipo, coisa recente, tá ligado? Nacional boa. Porque, porra, hoje em dia a música nacional é difícil, né, cara? Sim. Mas quando eu descobri Super Combo, Scalene... Zimbra, tá ligado? Quando eu conheci essas bandas, eu falei, caralho, mano, olha isso, cara, velho. Uma banda que, entendo, tipo assim, entendo. Eu escutei tanto o único álbum que eles têm, porque eles acabaram, tipo, muito rápido... É Pullovers, cara. Mas Pullovers tem umas letras tão lindas, tão maravilhosas. Mais uma recomendação minha aí, Pullovers. Mas, nossa, eu amo muito. Cara, eu tenho banda. Um prazer parecido. Que é quando, assim, tipo, tem uma banda que só eu conheço, tá ligado? E eu conheço outra pessoa, tipo, que todas. Conhece e gosta. Nossa, cara, sei, do sei caralho. Como é. Olha, pro Suede deve ser mais raro ainda. Com certeza. É, pro Suede é um grande prazer, porque é difícil. É muito Suede difícil. É um grande prazer conhecer pessoas, né? Ô, oh, mano, me dá um puta prazer quando eu consigo tocar alguma música que eu gosto, cara. Sim, isso sim. É show, isso é bom pra caralho, mano. Isso é da hora, mano. Inclusive, eu relembrei um caso aqui que na hamburgueria a gente encontrou nosso querido Fabinho, amigo de infância já, guitarrista fodasticamente bom, procurem aí. Ele vai lançar um CD de jazz, ele tá pra lançar um disco de jazz aí. Inclusive, eu fiz fotos dele, tá no meu Instagram. Inclusive, vamos deixar o link do YouTube dele aí pra ver que o menino não é... Pô, ele sim, hoje não, é dia de jabá, hoje é dia de jabá. E eu lembrei do caso de que ele chegou em casa uma vez, eu tava dormindo, ele chutou a porta do meu quarto. Mano do céu, olha o que eu tirei. Ele pegou minha guitarra e começou a tocar Fire do Dr. Sim, cara. Filha da puta. É uma música, pra quem conhece, é uma música bem lazarentinha mesmo, cara. Senhora, velho. Outro prazer, você ir numa hamburgueria e tá tocando Aerosmith o tempo inteiro que você tá lá, cara. Caralho. Não, na verdade, na metade deu uma cortada assim e passou pra uns Electronic Dance, mas numa época bem aceitável, 90, né? É, exatamente. Uma época boa, cara. Uma pegada meio Daft Punk, tá ligado? Sim, nossa, da hora. Realmente, olha, realmente essa hamburgueria tem meu gosto, cara. Pô, vamos lá no pagamento? Lá. Sim, vamos. Nossa, calma. O pagamento não vai dar, eu vou estar sem grana que eu tô voltando de férias agora. Se eu conseguir o que eu tô tentando aí, a gente vai em breve também. Só ele vai pagar? Vai? Se eu conseguir o que eu tô contentando aqui, sim. Pra todos? Pagar pra todo mundo? Pra galera, sim. Claro. É aquele rolo que você não falou? Aquele rolo. Bora, precisa conversar sobre isso. Mas tudo pra dar certo aquilo lá. Ó, tipo pra então pra é o seguinte. Semana. 16 de março é meu aniversário, ó, datando aqui. É um sábado e no Outback tem festinha quando é aniversário. Interessante, interessante. Dia 27 de março é numa segunda, no, semana seguinte, na segunda, aí, ó. Aí, ó. Demorou. Aí. Dia 23 de agosto, ou seja, guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Gente, eu sei as datas de aniversário de vocês. Qual é o aniversário do outro caso? Não, eu preciso ver no Facebook. Sabe, pai. Eu sei, mas eu preciso ver no Face, né? Pô, por que quando chega na minha vez, né? Não é. Porque todo mundo falou a própria data. Essa faltou você. O que me dá muito qual prazer. É, sua áudio? É 15 de novembro. Tá longe. Uma coisa que me dá muito prazer é quando, no carnaval. Quando tá dando errado pra todo mundo, menos pra mim. Que tá de boa, Pedro? Ah, então beleza. Só achei que tinha estourado. Poucas. Show. Não, estourou algumas. Mas é pouco. Esse é o cast que a gente menos tá estourando o microfone. Isso me dá um prazer foda, cara. Mas é aquilo que eu comentei também. É menos odioso esse cast. Então sim, todo mundo se controla mais. Exatamente. Só alegria, porque cara, no outro cast lá de ódio, lá, eu literalmente tava praticamente de cócoras no banco, fazendo vários movimentos com o braço, assim, e falando loucamente. Falando puto. Putaço, velho. Uma coisa muito que me dá bom alegria também são animaizinhos de estimação. Pra caralho, cachorro. Assim, é aquele cachorro. Quando você vai na casa de alguém e ele tem aquele cachorro bonito, assim, que é todo carinhoso, você fica fazendo carinho. Nossa, é tão maravilhoso. Eu sei que você tá falando da Violeta. Sim, eles também são, elas são maravilhosas, cara. Olha, não tava falando delas. Não, falando, tipo, tava falando no geral, assim. Sabe uma coisa que é legal? Okay. Quando você pega e vê um filme que você gostava na infância e ele ainda é bom. Sim, porque é bruxante quando você vê um que ficou ruim. Eu tive essa sensação esses tempos atrás com Alien 2. Ah, tá. Cara, eu assisti Alien 2 e eu achei tão... Não, ele é muito bom. Tipo, ele é legal, só que não me agrada por causa da pegada que eles colocaram. Tipo... Ele é mais ação, né? É, mas sei lá. Mas o Alien era... Eu, tipo assim, uma coisa que me dá prazer também, que também é no Alien, sabe? Que eu tava jogando o Alien Isolation, que é o jogo do Alien, assim, no PC. E quando um jogo, assim, é um filme, é um jogo que te prende uma tensão de terror, assim, aquele clima que você fica tenso pra caralho, que muitas vezes, assim, você joga um jogo ou assiste um filme que é todo aquele jump scare, sabe? Você até sai puto. E quando você acha um filme de terror que é realmente gostoso, assim, é foda, é gostoso, cara. Hereditário, cara. Foi um dos achados mais top já. É, esse é o grande problema, que quando aparece filme de terror hoje em dia, eu automaticamente já assumo que eu não gosto, porque todos os filmes de terror hoje em dia são só baseados sim, no susto. Sim, e não é à toa você dizer que não gosta, mas é... Tipo, você tem que ir atrás de uns filmes... Porra, eu tô viajando muito em filme francês, alemão, tá ligado? É que o que eu falo é das coisas mais populares que aparecem. Eu acabei entrando na mesma de tipo, o funk é uma bosta. Se aparecer um artista de funk negro, vai chegar pra mim e fala, velho, escuta que esse cara é um gênio. Eu com certeza, a primeira reação que eu vou ter, não, isso aí vai ser uma bosta. Ah, não, mas tem caralho. Artistas aí que são gênio. O Paulinho, se ele entrar pro funk... O Paulinho é muito bom, cara. Vai se fuder. Eu tatuo o autógrafo dele. Assisti o filme alemão Necromantic. Não, mas tô falando de filmes alemães. É, não precisa ser de terror, tá ligado? Sim. E é bom que se saia da mesmice ali, sabe? Dos mesmos atores sempre, tá ligado? É. Porque, por exemplo, ah, porra, você vai assistir um filme do... Tá, vamos falar um cara bem carne e vaca, Johnny Depp. Você sabe que vai ser sempre aquilo lá. Vai o cara ser Johnny é bom. Depp. Ele é bom, né? Ele é bom, mas ele vai ser sempre Johnny Depp, tá ligado? O Jim Carrey, ele me surpreendeu muito quando eu vi os dramas dele. Sim. O filme do... Ele sai da zona de conforto e faz bem pra caramba. Sim. Né? Ó, o próprio Jared Leto é um cara que quando eu vi Mr. Nobody, quando eu vi Clube de Compras Dallas, foi um prazer. Eu gosto quando eu vejo esses caras, tipo, você acha que ele é só de um ramo e ele vai manda bem sabe pra caralho. Sabe com quem que aconteceu isso, cara? Com a Regina Casé. Com ela no filme Que Horas Ela Volta. Eu tinha um estereótipo da Regina Casé assim no, que eu assisti. Eu tô esperando onde isso vai chegar. Continua. Não, tá todo mundo já com preconceito, mas eu já. Eu tô aqui com a mãozinha no queixo, só esperando pra ver onde chega, porque realmente Regina Casé é foda. Cara, velho, ela faz aquele programa Esquenta, né? E tal. Que eu tenho o paralelo do Esquenta com uma peça de teatro do Eu Patroa as Crianças, lá que a Ked é o vento, caralho, a quatro. Sim. Mas a Regina Casé, ela fez um filme que é o Que Horas Ela Volta, um filme nacional. Cara, essa mulher dá um show de atuação, mas num nível assim... Peraí, quantos anos ela tinha? Não, ela fez velha já. Velha? É, porque velha? Ela nova só fazia pornô chanchada, Que Horas caralho. Ela Volta, Você não cara. Vai me é um comer, filme, não. É um filme, assim, a Regina Casé faz uma empregada doméstica que tem uma filha que vai prestar vestibular junto com o patrão dela, com o filho do patrão dela. E a Regina Casé mora na casa desse patrão. Então ela vem pra casa dela, tipo, seria no quartinho dela, passar um tempo pra ficar com ela. E dá esse choque, sabe, entre um cara que tá fazendo vestibular na Federal, que é rico, e dessa garota que veio de favela pra fazer esse mesmo vestibular. Só que o filme é tão bom, mas tipo, num nível tão bom assim, que tipo, quase chorei, sabe, é muito bom. Sim, mas por exemplo, eu quis dar exemplo, falei do Jared Leto, mas tem um exemplo contrário, que é o Hugh Jackman. Você fala, pô, esse cara é uma mão da porra. Sim. O cara, né, pica grossa, tal, Wolverine. E aí, de repente, eu vi ele cantando. Falei, mano... É, ele cara, canta lá no filme. Canta para caralho. Verdade. Sim. E aí, voltando naquela questão de filme, assim, do tipo, ah... Antes eu assistia filme só chega pra gente filme de Hollywood. Aí eu pensava, pô, realmente só vem de Hollywood porque devem ser os melhores filmes. Aí eu assisti Oldboy. Nossa senhora. E meu cu caiu da bunda, cara. Eu, até hoje, esses tempos atrás, eu tava falando até pro Pedrão. Falei, assiste essa bosta que vai explodir tua cabeça, velho. É muito bom. Você tem que assistir Interestelar. Sim, eu tenho que assistir. Eu terminei de assistir pela terceira vez hoje. Fugindo também, um filme que eu tava procrastinando pra caralho assistir agora, porque me falaram que é lindo, que é O Labirinto do Fauno. É bom. Sim, e é ele bom, é bonito, só que é muito bad vibe, né? Pra caralho. Ele já começa com a menininha morrendo. Não é spoiler, é os primeiros 5 minutos do filme. E, tipo, só que assim, tipo, a interpretação que te dá no final é fica... Você fica assim, caralho, mano. Você fica caralho. Feliz e na fossa ao mesmo tempo. É, uma coisa que eu fiquei feliz e na fossa ao mesmo tempo, que volta naquela que dá prazer quando você termina o jogo, mas esse deu um prazer especial, que foi terminar To The Moon. To The Moon, eu que te falei pra jogar essa porra. Sim, cara. E quando acabou assim, meu Deus, cara, era uma amálgama de felicidade e tristeza. Tipo, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tava triste, saca? Mas é muito lindo. É, isso mostra que o pessoal fala não, porque videogame não é arte, só que arte é aquilo que mexe com as suas emoções. Caralho, como e, mexe? Porra, Persona eu chorei pra caralho. To The Moon eu chorei que nem um retardado. É foda, cara. Falando nisso, vai sair uma animação do To The Moon pro cinema. Sério, que legal. Sério, cara. Inclusive eu acho que vai ser francês o cara que vai fazer. Que legal. Ai, porra. Vai ser os americanos querendo americanizar. A animação francesa é foda, né? Calma, que a gente já fala de um desgosto americano que a gente viu esses dias. É. Porra, tem um monte. Sabe qual é um prazer? Foi ver a redenção de Ryan Reynolds. No Deadpool? No sim, Deadpool, cara. Todo mundo tinha um preconceito fodido. Ele já tinha feito um Lanterna Verde bosta, fez um Deadpool bosta no filme do Wolverine. Aí quando ele chegou como Deadpool classiqueira, mano, que legal foi ver aquilo. Naquele vídeo, entre aspas, gigantescas, vazado, né? Sim. Que realmente deu origem ao primeiro ato do verdade, filme. Aquilo lá foi uma dublagem que o Ryan Reynolds fez em cima de uma animação feita... Mas não era filmado. Era um teste, na verdade. Não era filmado. Mas aquilo lá foi um teste pra filme. É, mas ninguém queria colocar o cu na reta pra fazer. É, então, só que aí, de repente, ops, vazou, gente. Olha só que lindo. Mas eu lembro ter visto muito tempo antes de ter o filme mesmo. Sim, sim. Não, ele lançou um bom tempo antes. Aí que o pessoal começou a ficar loucaço pra fazer com o Ryan Reynolds. Mas enfim, vamos parar de falar de filme pra gente fazer um podcast sobre filmes do caralho mais pra frente. Sim. E vamos ver quanto que tempo a gente tem aqui ainda. Temos mais ou menos 15 minutos. Então. Uma coisa que vocês vão me julgar pra caralho, mas só de me entende. Quando faz 2-3 dias você não fuma um cigarro e você fuma aquele cigarro que você tava precisando. Um orgasmo. O Suede não sabe o que é 2-3 dias. É, você eu não fuma consigo cigarro, ficar mais. Não, mais mas de às vezes, mês. Tipo, você não tem dinheiro. Você tá com aquela falsa. Não, peraí, deixa eu dar um exemplo que o Suede vai entender. Suede. Quando você tá uma hora sem fumar um cigarro. Quando você acabou quando de fumar seu cigarro acordou, e precisa de mais um. Ou quando você acordou, porque sei lá, você ficou pelo menos 4 horas sem cigarro. Peraí que eu vou fumar um cigarro. É. Quando você ficou, sei lá, pelo menos 4 horas dormindo sem cigarro, você acorda trepando com o teto, sabe? Enfiando pau no buraco da lâmpada, mano. Pessoas não fumem, isso é coisa de animal de tetas. Exatamente, verdade. Isso é coisa de drogado. O cigarro é a porta de entrada pra AIDS. Pra é lógico. Sabe. Então, não claro. Tenham AIDS, não fumem cigarro, ok? É óbvio, que, por exemplo, mano, quem fumava fumando. Cigarro? Sei lá, Hitler devia fumar fumava. Cigarro. Mas ele não tinha AIDS. Mas ele devia ele fumar tinha. Cigarro. Você quer ser não, igual não, Hitler? Hitler fumava. Você quer ser igual fumava. Hitler? Hitler não fumava. Tá, então você quer ser igual ele o Che Guevara? Respirava. E aí? Não, Che Guevara é polêmica, né? Então, né? Fala aí um desgraçado que fumava. Você. Oh, brincadeira, rapaz. Você quer ser igual a mim? Você quer ser igual eu? Brincadeira, rapaz. Ah, cara, eu tô um pouquinho abaixo do ranking. Eu tenho emprego. De peso. Hã? Eu tenho emprego. Eu vou ter também. Fala aí do ranking de peso, que eu falo de emprego. Eu já tô. A gente fala de dinheiro. Calma, gente, calma. Essa brincadeira. O podcast já pode entrar nessa brincadeira enquanto o João fica quietinho. O Outcast consegue pagar o pastel dele, João. E o lanche, né? E o lanche. Carai. Desculpa, gente. Mas, Suede. Oi. Fala aí. Falar sobre felicidade? Não, sobre cu. Tá. Cara, uma felicidade que eu tive. Eu pensei que ele ia falar sobre cu. Eu também. Uma. Que eu descobri. Não que eu descobri, que eu deixei de canto também há muito tempo e eu fui ver, é bom do caralho. Eu me perguntei por que eu fiquei tanto tempo sem assistir isso. Que é o BoJack. Cara, BoJack Horseman. É do caralho. Eu vi dois episódios só até agora, tem que pegar pra ver. Ele é bom, mas ele não te deixa muito feliz. Não, ele é bom, mas assim. É uma releitura. Ele é bom com parcimônia. Sim. Você tem que tomar cuidado pra você não entrar na vibe do cara, sabe? Do cara a cavalo. Tô com receio de ver. Não assista. Não, eu achei legal porque meio que ele representa o Suede pra mim. É tipo isso. Ele é muito Suede, muito. Ah, não só pra você, né? Acho que até pro BoJack. Eu falei, porra, vou fazer o Suede nessa cara, série. Cara, mas uma coisa que me dá muito... Ele é um ator, né? Então ele tá interpretando o Suede. Muita felicidade é assim. Quando você tá muito tenso pra alguma coisa, muito, muito tenso, tá ansioso, não consegue dormir direito. E quando isso acontece, dá tudo certo, sabe? Você tá falando de sexo, né? Não, tatuagem. Ah! As primeiras tatuagens eu tava muito, muito tenso. Principalmente a do Pedro. Nossa, pra caralho. Mas já sabe? Podia falar que você tá fazendo tatuagem? Não, eu tô fazendo. Não posso falar que eu tô... Não posso anunciar tatuagem, essas coisas assim, entendeu? Então o que, que você tá fazendo? Você não pode oferecer serviço. É, isso aí eu não posso vender tatuagem. As pessoas podem se oferecer pra você, é isso, né? É, mas podem. Você não pode. Ah, mas é ilusão, viu? É ilusão. É, isso é verdade. Para, não é não. É ilusão. Eu fiz. Já tá queimando mesmo. A minha é ilusão. Ele é só pra tem medo de agulha naquela boca. Isso é verdade, você tem medo de agulha. Mas tatuagem. Mas dá trabalho pro menino, ele tá aprendendo, não pode passar essas coisas. Mas uma coisa que, tipo, isso dá alegria, cara. Porque, tipo, principalmente pra Dual, que era um desenho mais complicado, eu tava muito tenso pra fazer, muito tenso, sabe? Tava com medo de não dar certo na hora. Tipo, eu peguei a máquina e falei, putz, isso aqui vai dar bosta. O que, que o moleque tá fazendo no braço dele? O que, que ele tá fazendo? Na verdade, o que, que você tá fazendo que no braço, moleque? Eu tô fazendo nesse braço. Aí terminou, cara. Na hora não gostei que eu tinha o resultado, só que depois eu fui vendo, foi escatezando legal. Eu fiquei feliz, cara. Tipo, toda essa tensão passou e aí, foi um prazer gostoso. Tipo, principalmente ver agora que já tá quase cicatrizado e não tem quase nada pra retocar. Foi legal. Só lembrar aqui de uma felicidade. Que no dia... Caralho. Não, peraí. Não, tá tudo errado aqui. Mas enfim, no final desse ano nós faremos 4 anos de Locomotiva 26. Aê, porra. Isso é uma felicidade, né, sim, cara? Sim, cara, 4 aninhos. Vai ter festinha de aniversário pra gente, né? Você vai pagar? A gente vai se movimentar pra fazer. Eu não olhei pra, você e falei se vai dar uma festa pra gente. Vai se movimentar a fazer. Ele não vai fazer não, uma festa de 4 anos. E sabe, sabe o que que me dá? Ninguém comemora 4 anos, comemora 5 ou 10, né? Sabe o que que me dá prazer? Me dá prazer saber que eu tava no primeiro episódio Suede não. Ok. Isso é... é bom, hein? Aliás, ó, eu vou jogar lá pra frente... O tema do primeiro episódio pra gente fazer os 4 anos com o primeiro episódio, com o tema do primeiro episódio. Sim, pô, de preferência show. Com convidados parceiros nossos, sim, de preferência. Sim, sem eu. Vai longe. Talvez. Depende do seu comportamento. Olha, o climão acabou de entrar aqui, né? É. Não, mas eu animo de um louco como churras, hein? Porra, eu animo. Como churras. Porra, é show, hein? O senhor vai pagar. Ele paga. É, se for ver, ele é patrão. Não, vamos propor um negócio. Vai ser 4 anos e eu quero que Suede e João paguem esse churrasco. Nossa, é tá complicado. É uma proposta. Falar agora. Tem que falar, mas tem que dar garantia mais. Peraí, para. Então, né, o povo vai sentando aí. A gente teve um pequeno contratempo. De novo. Mas tudo bem. Talvez as pessoas escutem. Enfim. Então, 4 anos Locomotiva 26, né? Eu fico muito feliz. Ficaria mais feliz ainda se os queridos ouvintes. Ó, tem uma coisa de felicidade aí, hein? Se os nossos ouvintes propagassem a nossa palavra. Propaguem, gente. Ó, apresente o Locomocast para um amigo. Isso é uma questão. Eu apresentei pro meu pai, isso é uma campanha que a gente tem que voltar. Apresente o Locomocast a um amigo, gente. Isso vai fazer a gente ficar feliz e, tipo, principalmente a gente não desistir. E agora tá mais fácil que tá no Spotify. Exatamente. Porque, tipo, sei lá, chega pro cara, já escutou um podcast? Aí o cara provavelmente vai falar não. Pega o seu fone e coloca no ouvido do cara, velho. É. Ou, sei lá, pega o celular do cara, vai lá no Spotify e coloca. Eu já fiz isso pra várias pessoas. Coloca na lista de produção. É, mano, você tem que fazer isso, cara. Sim, pra incentivar. Principalmente quando não tinha Spotify, essas coisas. Que foi no começo, quando eu fazia o Whatevercast ainda. 7 anos atrás, olha que beleza. É um grande prazer. Para de fazer o Whatevercast. Exatamente. E que você tinha aqui no celular da pessoa baixar o aplicativo e colocar o podcast, cara. Hoje é mais fácil. Você pode até colocar em contexto. Pega um tema que a gente fez, igual eu já fiz. Apresentei pra menina do serviço, porque ela tinha feito uma tatuagem com o Pedrão. E eu falei, pô, a gente gravou um podcast com o Pedrão. Ah, mas o que é isso aí? Eu peguei e mandei o link do Spotify pra ela. Exatamente, então se alguém quer fazer uma tatuagem ou acabou de fazer uma tatuagem, você tem um podcast pra apresentar. Se alguém acabou de sair do banheiro, você tem um podcast pra apresentar. Exato. Sim. Então... se alguém acordou puto com a vida, você tem um podcast. Se alguém acordou feliz com a vida, você tem exatamente, um podcast. Exatamente, cara. Então, assim, é interessante. Vamos apresentar pros amiguinhos aí pra deixar a gente bem feliz, porque se a gente não tem ouvinte. Não tem porque continuar fazendo isso daqui, não é verdade? A gente chora e faz um suicídio coletivo. Sim, vamos só lembrar a palavra do dia aqui, ainda tem um tempinho, mas vamos lembrar que a palavra do dia é, aliás, a frase do dia é Job Léo, ok? Job Léo. Vamos lá, temos tempinho para algumas poucas felicidades. Bom, felicidades pequenas. Posso falar? Fala aí. Tinha um cara no serviço que tava me enchendo muito o saco e eu mandei ele tomar no cu e foi muito prazeroso, velho. Ele foi mandado embora? Não, só que ele ficou muito puto e eu fiquei rindo da cara dele por mó tempão, velho. Foi show. Eu okay, acho que a gente tem chance de você mandar ele embora, cara. Mas é isso aí, mano. Mano, caguei. Eu não, tô mas feliz. Às vezes a felicidade tá em mandar alguém a merda. Ah, sim, cara, com certeza. Quando você tá muito puto com alguém, você fala, ah, vai se fuder, mano. É, e encerra a conversa, tá ligado? Enche a boca no seu bosta, sabe? Exato. Ou aquela palavra feia que o Pedrão usou hoje no carro também, quando a gente tava indo na gravação. É, bitch. É. É, foda. É, chega pra mim e fala, sua vadia. Não, caralho. Nossa. Enfim, não façam isso, pessoal. Não façam isso. Não, é brincadeira. Que absurdo. Humor, como fala agora, hoje em dia, humor... Não pode mais falar humor negro, porque... Sei lá. Humor... Ácido. Humor ácido, exatamente. É. Ó, humor ácido. Uma coisa que dá prazer também é quando você tá doente, com o nariz entupido e passa. Quando você recupera o seu... nas suas narinas desentupidas. Pô, a Naridrim servia pra isso, pra mim, pra caralho, cara. Sim, mas tipo, quando você melhora, saca? É, quando você tá gripado pra caralho, aquela porra entupida, aí você dá uma suada no nariz, sai tudo e você parece que ganhou um nariz novo. Sim, cara. Sim. O cérebro fica no papel higiênico. Ou até quando você tá com aquela sinusite doendo pra caralho, você toma alguma coisa assim, sai tudo de uma vez e passa, parece quando que você tá tão leve. Quando o seu estômago tá com aquela azia fodida e você toma um enozinho. Salva o seu estômago. Tá. Nós que apresentamos o Eno pro João. Gente, o Eno Tabs é uma. Ó, mais uma propaganda. O Eno Tabs é mais uma felicidade do João, cara. Nossa, é foda. Porque ele não conhecia Eno Tabs, velho. Você sabe o que é Eno Tabs, velho? É o, a pastilinha? É, que você mastiga e tal. Uhum. Na hora que. Ele não queria vir aqui. Porque eu vou. Eu tava muito mal. Então eu falei, não, pega isso daqui, ó. Pá. Aquela propaganda, sabe? Passa pra ele no banco de trás, dá um foco no, na embalagem. Ele, nossa, mas passa na hora! Nossa! Como assim? Então eu falei, mas é foda que é mesmo. Tabs. Foi, tipo, literalmente isso. É, Eno Tabs. Alívio na hora. Mas, enfim, foi magia pro João, cara. Eno Tabs não funciona muito bem mais pra mim, tá ligado? Você deve ter usado pra caralho. Né? Porque... Não é, não é bem assim que funciona a coisa, né? Mas tudo bem. Não, porque já deve ter usado muito. Não, não. Pior que não. Eno Tabs não funciona assim, cara. Eno Tabs disfarça só. Ele não é uma química que entra no seu corpo e ele cria resistência. Ele só combate a acidez do estômago. Exato. Então, tipo... As minhas azias são extremamente fortes, assim, tá ligado? Então acaba que... Não aguenta. Não aguenta é, não, pegar, é coisa de 5 minutos. E daí... Volta tudo. Parabéns, Swede. O meu prazer vai ser um dia que o Swede cortar os braços dele fora. Não, pode continuar. Não, só que sem braço. Sem braço. É, né? As Loli dependem de você. Enfim. Tinha que ter. Você deu brecha pra piada? Você deu brecha eu pra não. Pra... até agora tá foda, porque falta muito pra eu chegar no seu patamar de gordo. Mas enfim. deixa eu ver onde estão. Tá. E aí, Outcast? E aí? Quero ouvir mais sua voz. Porra. Você sabe quando é bom tá seco depois que você tá na chuva se fudendo pra caralho e você fica, porra. Cara, mas o meu é totalmente contrário, velho. O meu é totalmente contrário. Um pequeno prazer da minha vida é tomar chuva, cara. Eu odeio, cara. Eu gosto de tomar chuva. Eu só fico fudido quando tem alguma coisa, tipo, na minha bolsa que pode molhar, desenho assim, eu fico meio tenso. Aí mas depende eu, também. Eu gosto de tomar chuva voltando do trampo, mas não indo. É, faz sentido. Fica no trampo molhado. Foda. O João é tipo a garota da camiseta molhada, é isso? Sim. Que nojo, cara. Como é que era? Que exemplo bosta. É. Não, você serve. Uma felicidade, apesar que a vergonha alheia é algo que incomoda. Demais. Mas ao mesmo tempo, tipo, vicia. Não, não, vicia, não. Vicia, cara. Eu me vejo tanto vídeo naipe de vergonha horrível. Alheia, de tipo, repórter... dando umas gafes fodidas, sabe? Não aqueles, estamos aqui falando com o Paulo Tejano. Não, mas tipo, quando... Tipo Zelda Merda, né? Zelda Merda! O que é Zelda Merda? Que o cara foi falar Zelda Melo, aí ele falando Zelda Merda. Opa, Zelda Melo. E quando o outro tava lá falando, olha, o seu nome mesmo, sei lá, Silvia Sente. Silvia Santos? Silvia Sente. Silvia Estevão? Silvia Sente. Silvia Santos. Então tá. Estamos aqui com Silvia Santos. Isso ao vivo, mano, tá ligado? Caraca. Ou aquela apresentadora, não sei de que país, que tava apresentando aqueles joguinhos tipo Acha a Palavra, e ela dá um puto num jato de gorfo fudido no. Ah, pode comer, cara. Não, isso daí é legal. Isso daí é ok, mas assim, tipo, vergonha ler assim, tipo, na roda, ou então algo que. Ah, não, mas eu tô falando da TV é mesmo, legal, tá ligado? Tem aquele o cara, agora são 8 e ônibus... Não, 8 espera. Ônibus, não, mano. Agora são 8 horas. O cara que não dormiu direito, ônibus, né, cara? Agora são 8 e ônibus. 8 horas. É que a notícia era sobre ônibus, acho que ele tava meio chapado aí. Caralho. E aquela lá, acho que é russa, que deu um tiro na própria cabeça. Ah, ok. Não, mas é fato, tem até um filme dessa, acho que não é russa. Sei, é cara. Uma mulher ah, que... Ser, ah, tipo, sim, teve sim, eu fiquei sabendo. Teve uma transmissão ao vivo e ela transmitiu o suicídio dela, tá ligado? Nossa, cara, que só que você não acha esse vídeo praticamente em lugar nenhum. Mas fizeram um filme baseado nisso, tá ligado? Sim. Claro que... Não, eu tô zoando quando eu falo que isso é uma satisfação. Claro que não é. Mas é, foi só algo pertinente. Mas, enfim. Cara, coisa que eu gosto... O Walt falou no começo, né? Conversar com pessoas que faz tempo que você não conversa. E esses tempos aí a gente tá... Eu e um povo da faculdade estamos entrando num processo aí contra um cara que ele começou a usar uma marca que a gente fez, né? Sem autorização, sem comprar. Sim. E tal. E agora parece que ele vai querer comprar, enfim. Depois de sei lá quantos anos. Mas tudo bem, né? Mas foi legal ter conversa de novo com o povo, cara. É interessante. Fizemos até um grupo no WhatsApp. Hoje, essa é a parte ruim do bagulho. Não, mas hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não pedem mais o telefone, né? Cara, passa seu zap. Uma coisa que dá prazer é tipo, quando você enche o saco do grupo, você manda aquela última mensagem, vai todo mundo tomar no cu e você sai. Eu fiz isso, pode eu pá. Fiz isso com o velho. No o grupo velho. Antigo da Artwork. É, ele tava só mandando coisa política, coisa política, coisa política. Coisa política, coisa política, tipo, comemorando política como futebol, tá ligado? Eu falei, mano, você é chato pra caralho, velho. Pau no seu cu e saí do grupo. E eu fiquei sabendo que muita gente saiu também. Aquele grupo acabou, tá ligado? Nossa, outro, que show. Que, tipo, não tem mais ninguém também. Exatamente. É, eu só tô. Mas eu nem fico vendo porque nego fica mandando monte seu bandido, coisa assim, tá ligado? Gore. Monte seu bandido. Você não viu essa porra aí? Não vejo, não é satisfatório. Depois. Não. Vou te mostrar depois. Mas, o meu é totalmente aleatório. Realmente, é melhor até falar depois da gravação. Realmente temos pouco tempo, então. Não, que eu ia falar uma coisa que dá prazer, assim, quando você assiste aquele show de humor que é bom, cara. E tipo, você assiste. Isso é raro. Você assiste muito show de humor, assim, stand-up, que é muito apelativo, saca? Mas aí você assiste alguma coisa assim que você fala, nossa, cara, esse tipo de negócio é interessante, essas piadas foram boas, saca? Às vezes. Ah, o próprio Porta dos Fundos, né? Eu fiquei com isso agora que eu descobri um jogo do Barbixas que eles começaram faz pouco tempo, chamado Metas, alguma coisa assim. Que eles têm que. O outro não sabe, fica com o fone lá e tem que. É, quem recebe a meta tem que fazer o outro fazer durante a cena sem falar nada, entendeu? Sim. Vai só induzindo. Cara, é muito engraçado aquilo, é muito bom. Eu não sei se chega, eu dou risada de qualquer coisa. Não, mas pensa assim, ó. Tudo que não é apelativo e tem tipo, um fundinho de parecer mais inteligente que o normal pode ser legal. Não, velho, eu dou risada de qualquer coisa mesmo. Tipo, uma pessoa pudim. Sendo atropelada, você dá risada. Aí já deu risada. Ok, então vamos sinalizando aqui. Né, depois faz tempo que a gente não soltava um podcast, né, de felicidade sem xingar ninguém. Apesar que a gente não consegue mais, né, porque mesmo fazendo um podcast sobre prazeres e tal, que a gente acabou xingando um monte de coisa. Principalmente o Suede, João. Exatamente, mas tudo bem, né? A gente precisa falar de mais um prazer, que é ter parceiros. Nossos amiguinhos. Quem são os nossos amiguinhos, João? É o Zoneano, o MesaCast e... João? Vai lá, João! Não sou eu que sou responsável por essa parte, gente. Você não escuta o podcast? Eu escuto, eu gravo eles. João. Você tá vermelho, João. O que tá acontecendo? Nossos parceiros vão achar que ele não gosta de podcast. Estalagem Nerd. Estalagem Nerd, exatamente. Pelo amor de Deus. Que também é aí a vergonha dele ia acontecer. Que também é um prazer muito grande, essa né? Foi ter gostoso. Ter esse pessoal como parceiro. Eu e o Together estamos quase começando num projeto aí, que ninguém sabe. Olha que beleza. Secrets. Então vai ser bacana, vai ser bonito. Mas enfim, muito obrigado pessoal do MesaCast, Talagem Nerd e... Zoneando. Agora deu um branco aqui, o Minigit é foda. Um grande prazer poder usar a Minigit como desculpa. Um grande prazer é sobre viver a doenças mortais. Olha, eu vou te falar que as primeiras semanas não são tão prazerosas assim. Ah, mas depois você pensa, depois você olha pra trás e fala, porra, Deus, por que comigo? Ah, você não existe. Mas enfim. Não se esqueçam também que nós temos um grupo no WhatsApp. Nossa, esse grupo está crescendo a cada dia. Pô, esse grupo aquelas gatinhas aqui. Tem muitas gatinhas. Oh, é verdade. Pra tô quem ficando apaixonado aqui por todas todos elas. Todos DDI 7, né? Pra quem gosta de umas mina. Lá é o lá grupo. Tem. Pra quem quer trair o seu cônjuge. Lá é o lugar. Tem. Então, lá tem altas outras. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp, que também está aí. Não esqueça de dar uma graninha pra gente no PicPay, né? Porque afinal, nem só de podcast se vive o homem. Nós vivemos de dinheirinha também. É. Eu não. Ah, você vive da sua arte. É, porque não, falou que nunca tem dinheiro. Não, a gente né? Tem mais 30 segundos. Fala. Vai lá, corre. Ah, tá. Você pode dar dinheiro pra gente no PicPay. Tem vários planos, desde de R$1 agora até 500 mil. Você também pode mandar. 750. É, 750 mil. Você também pode mandar um e-mail pra gente no. Caralho, velho. Não é a locomotiva é arroba da chuva. Ninguém fala o e-mail pra ele. Okay. Locomotiva. Arroba. Como é que era? Locomotiva 26. Não, que? A. Como que é? Como que é o e-mail? contato@locomotiva26.com.br. Aê! E é isso aí, gente. Eu acho que é. Você acha que mais? Não, eu acho que você tem que mandar e-mail pra nós, tem que dar dinheirinho e tem que acessar nossos parceiros também. Entendi. E não okay. esquece da palavrinha do dia, que é Job Léo. Ok, falou. Falou, tchau. Strange what desire will make foolish people do.